o gordinho moral chegou. Agora meu gordinho bota o sax pra cantar. Ao lado esquerdo. E aí, Júnior Santorini? Quem tem amigo gordinho, quero ouvir geral. Ela gosta dos gordinhos porque elas gozam primeiro. Elas gostam do gordinho porque elas gozam primeiro. Enquanto a pica tá lá dentro, a barriga roça no grelo. Enquanto a pica tá lá dentro, a barriga roça no grelo. Enquanto a pica tá lá dentro, a barriga roça no grelo. Enquanto a pica tá lá dentro, a barriga roça no grelo. Enquanto a pica tá lá dentro, a barriga roça no grelo. Ela gosta dos gordinhos porque os gordinhos é veneno. Ela gosta dos gordinhos porque os gordinhos é veneno. Ela transa com milanche e ainda faz de travesseiro. Ela transa com milanche e ainda faz de travesseiro. Ela transa com milanche e ainda faz de travesseiro. Ela transa com milanche e ainda faz de travesseiro. Ela transa com milanche e ainda faz de travesseiro. DJ Flávio Mendes, o show agora é com você. Júnior Santorini. Just so those diamonds on my bust. What's the time? Yeah. Man, I'm sleeping.

Acabou. Ei, vou fazer uma prova de amor. Vou ter que segurar a gata. Não vou ficar sem namorada. Ei, relacionamento acabou. Ei, ela foi embora e me deixou. Não precisei fazer, foi nada. A mina tava apaixonada. Me mandou um WhatsApp faz 3 dias que dizia assim: meu amor.

quente, sensual, gostoso, tesão. Ela não quer flores, quer um baseado pra ficar suave e jogar o rapetão. Júnior Santorini, bora lá, chefão! Atenção no macete, fama 610. Me chama de safado, puto cafajete. Atenção no macete, fama 610. Me chama de safado, puto cafajete. Atenção no macete, fama 610. Me chama de safado, puto cafajete. Atenção no macete, fama 610. Me chama de safado, puto cafajete. Atenção no macete, fama 610. Me chama de safado, puto cafajete. Caixa no macete, fama 610. Chama de safado, puto cafajete. Cafajete. DJ Flávio Mendes. Uma emoção atrás da outra. Cafajete. Puxando baseado, vem puxando, vem puxando, vem puxando baseado. Eu fiz um pereco lá no meu quintal, tô vendendo a dama da verdinha um real. Eu fiz um pereco lá no meu quintal, tô vendendo a dama da verdinha um real. Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que gordinha é essa, meu amor? David, eu sou porra louca, mas também sou dedicada, em casa não falta nada, trabalho pra estudar. Flávio Mix Extraordinário. Top DJ Flávio Mix agita. DJ Flávio Mix sacudindo a galera com os ritmos do momento. A minha menina, eu estou apaixonado. Quero você do meu lado. Você vai ser minha. Vamos curtir a vida. Nosso super impacto. O águia já vai ter turba, sentir a presença. atenção. Vem, vem dançando, rebolando pra mim. A festa é nossa, onde é se divertir. Vem com a família super Adidas. Desce o balde, uísque e tequila. De Jefferson consagrado e Duda ostentação. De Mar Carenense estamos fechadas com o super impacto. Eu sou da família super Adidas. Rebolando pra mim, a festa é nossa, onde se divertir. Vem com a família super ativa. Desce o pau de luz que tem mil. Já fiz um consagrado. Uhul! Top DJ Fábio Mix agitando. Agora não dá, agora tá não. Agora não dá, agora tá não. Nem vou me chamar, né? Agora tá não, agora não dá. O Gordinho Moral. O Gordinho Moral. O DJ Moral tá na área. Aqui. Aqui. Chegou! Top DJ Flávio Mix agitando!